Faixa 10. O conto do Cro-Magnon. A arqueologia sugere que algo muito especial começou a acontecer com nossa espécie há cerca de 40 mil anos. Anatomicamente, nossos ancestrais que viveram antes desse divisor de águas eram iguais aos que viveram depois. Os humanos anteriores àquela data crucial não seriam mais diferentes de nós do que da maioria de seus contemporâneos em outras partes do mundo, ou, na verdade, não difeririam mais do que nós próprios diferimos dos nossos contemporâneos. Isto é, se olhássemos sua anatomia. Examinando-se a cultura, a diferença é colossal. É claro que hoje também existem diferenças colossais entre as culturas dos diversos povos do planeta e provavelmente também existissem naquela época. Mas isso não se aplica se voltarmos ao tempo muito mais do que 40 mil anos. Algo aconteceu então, para muitos arqueólogos, foi tão súbito que merece ser chamado de evento. Gosto do nome que Jared Diamond escolheu para descrever o ocorrido, o Grande Salto para a Frente. Antes do Grande Salto para a Frente, os artefatos produzidos pelo homem quase não haviam mudado por 1 milhão de anos. Os que chegaram até nós são, na maioria, ferramentas e armas de pedra de feitio bem tosco. Sem dúvida, a madeira, ou na Ásia, o bambu, era um material usado com mais frequência, mas as relíquias de madeira não sobrevivem facilmente. Porque sabemos, não havia pintura, esculturas, estatuetas, bens levados para sepultura ou ornamentações. Depois do salto, todas essas coisas aparecem subitamente no registro arqueológico, junto com instrumentos musicais como flautas de osso, e não demorou muito para o povo de Cro-Magnon criar obras impressionantes como os murais da caverna de Lascaux. Um observador desinteressado que de outro planeta examinasse o longo panorama poderia ver nossa cultura moderna, com seus computadores, aviões supersônicos e exploração espacial, como um subproduto do Grande Salto para a Frente. Na longuíssima escala de tempo geológica, todas as nossas realizações modernas, a Capela Sistina, a Relatividade Especial, as variações Goldberg, a conjectura de Goldbach, poderiam ser vistas como quase contemporâneas da Vênus de Villefort e das cavernas de Lascaux, todas elas parte da mesma evolução cultural, do florescente surto cultural que se seguiu à longa estagnação do Paleolítico Inferior. Para falar a verdade, não sei se a visão uniformitarista do nosso observador extraplanetário resistiria a uma análise rigorosa, mas pelo menos poderia ser brevemente defendida. David Lewis Williams, em seu livro The Mind and the Cave, examina toda a questão da arte rupestre no Paleolítico Superior e o que ela pode nos dizer sobre o florescimento da consciência no Homo sapiens. Algumas autoridades, de tão impressionadas com o Grande Salto para a Frente, supõem que ele coincidiu com a origem da linguagem. O que mais eles se perguntam poderia explicar uma mudança tão súbita. Não é tão tolo como parece supor que a linguagem tenha surgido repentinamente. Ninguém acha que a escrita remonta a mais de alguns milhares de anos e todos concordam em que a anatomia do cérebro não mudou para coincidir com algo tão recente quanto a invenção da escrita. Em teoria, a fala poderia ser outro exemplo da mesma coisa. Entretanto, meu palpite, corroborado pela autoridade de linguistas como Steven Pinker, é que a linguagem é mais antiga do que o salto. Voltaremos a essa argumentação quando retrocedermos mais 1 milhão de anos e nossa peregrinação chegar ao Homo ergaster, erectus. Se não coincidiu com a linguagem, talvez o Grande Salto para a Frente tenha coincidido com a súbita descoberta do que poderíamos chamar de uma nova técnica de software. Talvez um novo truque de gramática, como a oração condicional, que de um só golpe teria permitido a imaginação ganhar asas com o O e C. Ou talvez, de início, antes do salto, a linguagem pudesse ser usada apenas para falar sobre coisas que estivessem presentes na cena naquele momento. Talvez algum gênio esquecido tenha percebido a possibilidade de usar palavras referencialmente como símbolos de coisas que não estivessem presentes. É a diferença entre a lagoa que nós dois podemos ver e quem sabe existe uma lagoa do outro lado do morro. Ou talvez a arte representacional, praticamente desconhecida no registro arqueológico anterior ao salto, tenha sido a ponte para a linguagem referencial. Talvez as pessoas tenham aprendido a desenhar um bisão antes de aprender a falar sobre um bisão que não fosse imediatamente visível. por mais que me agradasse demorar-me nos inebriantes tempos do grande salto para a frente, temos uma longa peregrinação a cumprir e devemos seguir ligeiros rumo ao passado. Aproximamos-nos do ponto onde podemos começar a procurar pelo Concestral Zero, o mais recente ancestral de todos os humanos sobreviventes.